Gael, 4-4. Fala de bom dia, boa tarde. Door staan aan 3. Canal 203, uma boa tarde, passa 2 na pera. Três, meia, zero, dois, depois de morte, não foi de três, não, meia, três,